Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Wesley Corso Nogueira. E... Lucas Roberto Freire. E estamos aqui para mais um Catadores e Relíquias. E hoje vamos comentar trailers. Não do jeito normal, trailer de um modo aleatório. Um trailer que a gente viu, um trailer que a gente vai pegar nos relacionados, um trailer que a gente não sabe o que vai ser. A gente já falaram tudo, não tem o que eu falar. Nem vai planeta. Vai planeta! Então estamos aqui, mas é verdade, agora eu pensei, nós não temos recados. Mas ok, não tem a vinheta também pra poder rodar o negócio, que merda. Depois de qualquer coisa que o editor vai colocar, a gente volta falando do primeiro trailer. Primeiro trailer é de qual filme? Wesley, diga pra nós o nome, porque eu não sei dizer o nome desse negócio. Eu acho que eu posso falar merda agora, mas é Unfriend, alguma coisa assim. Friend, eu sei falar, mas o Unfriend, seria... Um amigo. Não, você retirar a amizade, você desfazer uma amizade. Desamigo. Desamigo, é tipo um desamigo. É o Belém, nunca mais tô de bem. Levado ao modo hardcore extreme. É o Facebook, quando você vai tirar um amigo lá da sua lista, você vai. Um friend. Devia ter assim, não quero ser um amigo, ser um puto. Devia ser muito mais da hora não ter amigos mais, cara. E mandar um dedo no meio, tipo um emoticon de um dedo no meio ali pro carinha. Sim, porque o joinha, tranquilo, curti e tal, mas tipo, se ferra aí. Aí o dedinho no meio. Aê! Que nada, é melhor que um vai tomar no cu. Liberta, né, cara? Liberta a alma o negócio. Você fala, mano, vai tomar caju. Vai tomate cru. Outro trocadilho. Não. Ai, sem emoção, meu Deus do céu, viu? Mas vamos falar desse trailer rapidinho. O trailer tem o quê? 2 minutos e pouquinho. Tranquilinho. Tranquilo não, um trailer bem grande até. É um filme de terror que, ao meu ver, aparentemente promete ser um filme de terror de verdade. Tipo, terror não é tanto terror, assim, aparentemente, pelo que tem no trailer. Parece mais aquele suspense, assim, mas tipo, vai dar aquela coisa, aquela angústia em você. Mexe com psicológico. É, que vai mexendo com o seu psicológico. Não vai ser aqueles filmes de terror, assim, que terror não tem nada. Que você vai deixar você lá assistindo e tal, vai te deixar com sono. Os últimos que saíram foram meio, vou dizer, meio fracos. Teve a Annabelle, que virou sucesso, mas vai saber por quê. Todo mundo gostou daquele filme. E é terror, é considerado terror. Eu gostei do trailer. Coloca um novo tipo, eles mesmos. Fazem a propaganda de ser um novo gênero de terror, um terror mais tech-terror, um tech-terror. Eles todos estarem no Skype quando começa a acontecer as coisas é muito foda. E tipo, você percebe ali que conforme que vai acontecendo as coisas, eles, além de estar sobre essa pressão psicológica entre eles, assim, tipo, esse terror entre eles, eles começam a brigar entre si. Tipo, eles começam assim, um culpar o outro, um falar, por que você fez isso, por que você não realizou isso... Porque você tinha isso. Tipo, eles não é simplesmente um terror que vai fazer você ficar com medo e tentar recuar no que tá acontecendo. Ele faz toda uma tensão psicológica e faz todo o grupo ali, entre aspas, se matar. Pelo menos psicologicamente. Eles começam a agredir psicologicamente, assim, verbalmente, bastante. E aí pega muito essa ideia de tecnologia, interação dos nossos tempos mesmo. É uma coisa... Eu só vendo o filme pra ver se é plausível, plot, mas... Provavelmente seja. É pra dar medo. O que mais dá medo é geralmente a coisa que é mais perto de você. Tipo, um Skype poder ser usado pra uma coisa aparentemente plausível como tá no trailer. Interessante. Até demais, mas meio bizarro, bem bizarro também. Luke. O filme parece ser legal, como vocês falaram, colocar esse terror, né, com tecnologia. Coisa bem maneira. A pergunta que eu faço nessa rodadinha, não minha, na rodada de pergunta, tá? Você vai assistir o filme, Luke? Vou. Você vai assistir o filme? Eu vou assistir o filme, só não tenho certeza se vou assistir no cinema. Vai assistir o filme, Fabrício? Não. Eu acho que esse filme é aquele filme bom pra você pegar assim e assistir sozinho na sua casa, no escuro, à noite. Tipo, chega lá pelas 10 horas da noite, você tá em casa sozinho, você coloca o filme lá pra passar, come uma pipoquinha pra você, tipo, ter um ambiente, entre aspas, mais próximo do terror pra você. pra você poder sentir mais o terror. Que normalmente no cinema, você vai ver aquela turma lá, vai ter um coxinho ou tal, você não consegue emergir. Como que é mesmo? Emergir no filme mesmo, tipo. Não tem tanta imersão no filme, na ideia isso, do filme. Isso, quando você tá sozinho num filme de terror é bem melhor. Pra você que namora. Esse é um filme. Esse é um filme que malandro. 3 dias sem sair de perto. Dá até tristeza. Você não vai sair de perto de quem, Pinta? Quando você assistir? No meu travesseiro, assim, umas 3 da tarde, janela aberta, sol raiar. Uma pergunta, você falou que não vai assistir. Por quê? É, tipo, eu achei legal tudo, mas não me chama atenção, sabe? Não me chama atenção. Você gosta de filme de terror? Quando eu era pequeno eu gostava, foi incrível que pareça. Hoje já não levo fé mais. Não é gênero que te agrade de dia, né? Não, tem gêneros que buscam uma fantasia. Um drama até me pega mais do que um terror. Um suspense bem legal. Um filme de ação, como sempre. Filme que eu gostei, assim, que é um drama, assim, é Se Eu Ficar. É, eu estou aqui. Se eu ficar aqui, eu continuo gravando. Se não, eu é ficar, que eu vou embora. Tem um livro lá que foi transformado em filme, que é de uma garota que ela sofre um acidente. Tipo, ela fica... Todo filme passa ela no hospital, em coma. Você fala desse filme quando você vê o trailer dele. Não é o trailer desse filme agora. Não, mas eu já assisti esse filme inteiro. Não sei por que falar do trailer. Dando spoiler do filme dos outros, meu Deus do céu. Editor, fala alguma coisa. É, depois o Matheus grava, né? Eu aqui, oi. Não grava porque ele é viado. Por isso ele pode me gravar, dando a louca. Nossa, só, né? Eu acho que você deveria ouvir direitinho isso aqui e falar, mano, é o primeiro filme que já zoou. Ah, tem mais uma pancada ainda, vambora. Eu colocava o começo. É só ter o detalhe, só de novo. É só uma dica. Ele até ficou quieto agora. Você viu esse silêncio que foi só pelo quieto. Beleza? Ok. Mas é isso. Você vai assistir com sua amada ou sozinho? Eu acredito que eu vou assistir primeiro sozinho. Cagar toda. Quarto, depois aí você... Beleza, pode vir, amor. Já tô acostumado. Já tô preparado pro que vai vir. Eu vou assustar de machinho, não me assustar. Eu sei lá, talvez se pegar, se aparecer pra mim, por aí eu pego e assisto, mas ir no cinema, assistir, não. Deve ser um bom filme, tipo, parece ser um bom produtor que tá fazendo também. Interessante. Luke, fechou também, vai assistir. Boa. Vai assistir, vai pegar cinema, vai... Tá de boa. É, não sei. É, no, na locadora do Paulo Coelho. É, locadora é para os fracos. Tem Netflix. Provavelmente vai cair no Netflix. Fácil. Fácil. Mas então agora nós vamos para o nosso segundo trailer. É de um filme que eu tô achando que vai ser muito legal, que é o Divertida Espaço Mente. É da Disney? Pixar. Mas não é da Disney também? Disney Pixar. É, então, Disney Pixar. Que eu tô achando muito bom, por ser Pixar, que eles, não é que não erraram, mas não fizeram grandes fracassos até agora. Nunca teve um erro, digamos assim, tipo, um erro. Sempre teve um filme que pode não ter sido tão bom assim de bilheteria e tal, mas a história, o plot assim, que foi mostrado era bom. Ele tinha uma mensagem, algo bom ali que salvava a trama. Eu acho que esse daí, ele mostra muito que a ideia de brincar com sentimentos e como que ele faz isso. De, da família, pra eu entender, uma família que, que acabou de se mudar pra algum lugar e ele explorar as emoções de cada membro da família com personagenzinhos que são interessantes. Cada um deles tem uma personalidade dentro da pessoa. Isso eu achei muito interessante. Interessante pra caramba. Mostra como seria nosso pensamento, como a gente pensaria, né, no caso ali. E a ideia é que, tipo, todo mundo tem uma parte mais raivosa, uma parte mais educadinha, uma parte mais calma, vamos pensar. E todas elas interagem, tem... E, tipo, a mulher tem pensamento, tipo, cara, e aquele piloto de um helicóptero brasileiro? Tipo, meu, que da hora, tem essa ideia, pegar toda a ideia de mente mesmo das pessoas e explorar isso numa história. E parece ser leve. A mente da garota lá, que, tipo... Ah, foi legal. E tipo, aparece uma na mente dela, uma pessoa assim, entre as mais fute, assim, cabelo todo arrumadinho, assim, meio que vendo a unha. Tipo, na hora de falar que ela controlou aquela parte, depois o outro lá. Não é pra gente ser natural? Tipo, cadê a lógica? É, explorar a personalidade das pessoas dentro da mente delas, isso eu achei muito bom. Ali meio que parece também que tem um pouco das personalidades do pai e da mãe, né, na mente da criancinha, da menininha. Sim, tem toda aquela mistura que até o que começa a mais brigar na mente da menina seria um que seria igual da mente do pai dela, um bichinho vermelhinho e tal. E isso é legal porque não vai mostrar tipo, só os humanos, os seres humanos pensando. É como a mente deles funciona e de um jeito divertido de ver. O mais engraçado é o começo e toda a trama do pé. Tipo, o começo que mostra lá a mãe lá, dá um sinal pro marido, a gente precisa de ajuda pra conseguir tirar isso. Depois lá, ela dá aquela figarreada assim e tal. E o pai, toda a mente dele tava vendo futebol. Depois lá, ih, ela olhou pra gente. O que que ela falou? Desculpa, senhor, todo mundo não estava prestando atenção. Depois ela dá outro sinal. Depois ele, como foi a escola? Deu da mente da mãe. Puta que pariu, ele não viu nada. E toda a história, quando ele começa, vamos reagir logo, eu não quero usar o pé. E fica nessa ideia do pé. Quando você vê, é o ultimato, ponto. Eu vou usar o pé, depois parece aquela coisa de segurança massa do Pentágono, duas chaves, assim, liberação, o botão. Usar o pé! Vá pro seu quarto. Cara, eu achei muito bom. Vai ser um filme que... É aí, ó. Esse filme, se bobear, eu assisto no cinema. Eu vou assistir, já declaro já. Eu também. Porque eu achei um filme... É um filme leve. É um filme leve, parece. O único problema desse filme pra ver no cinema é que ele só vai ter matinê. Só vai ter à tarde, no máximo, às 6 horas da noite. Exato. Tipo, vai ser muito cedo. Depois, às vezes, eu, por exemplo, só vou poder assistir no final de semana. E tem que pegar às 6 horas da tarde quando vai muita criança. Porque senão fica um saco o cinema que as crianças não param de falar. Deixa estrear, dá um tempinho, aí opa, beleza. Vamos lá. Só que eu quero assim, nem se for pra esperar, tipo, ah, saiu do cinema, veio pra DVD ou pra Blu-ray ou pra qualquer mídia que esteja nas suas mãos agora, amiguinho, vai no futuro, inventa o Raio Cinza, Grey Ray, vem, tá lá, entendeu? Eu acho um filme que vai valer a pena de ver. Eu tava vendo, assim, uma visão geral, esse ano vai ter muito filme que vai valer a pena. Tipo, esse ano, eu sempre vejo os anos, entre aspas, como assim, um ano de jogo. Pera, licença, você vê os anos? Não, tipo, eu vejo... Eu ouvi isso, você ouviu isso? Eu ouvi isso. Os anos. Aí, ó. Anos. Mas quantas vezes? Meu Deus, que horrível. Ela muda, né? Não, eu não mudei nada, você tá falando. E eu não falei nada, anos. 365 dias. Então, eu tenho uma visão geral de cada ano, de mais ou menos assim. Eu pego o geralzão assim, por exemplo, 2015 parece que vai ser um ótimo ano pro filme. Por exemplo, 2012 foi um ótimo ano pra jogos. Tipo, todo ano tem, entre aspas, uma mídia que ela se supera. E depois, esse ano, vai estar muito bom o par de filme, muito bom. Um lançamento melhor que o outro, praticamente. É aquele ano que você olha assim, puta que pariu, que vontade de ir pro cinema. Eu também tô meio nessa vibe de começar a voltar a ir no cinema. Porque tem muito filme que tá pedindo isso, né? Sim, tem muito filme que tá parecendo ser bom. E eu tô com a ideia de ir mesmo pro cinema, voltar a ir no cinema, voltar a fazer essa ideia de sessão. É que eu tenho o costume de ir sozinho. Eu vou sozinho, pá, sento ali no canto e fico de boa. Se o meu filme sai, se alguém me incomodar, eu mato. Não é brincadeira, sacanagem. Não mato não. Não dá pra matar nenhuma mosca, pô. Ou duas. Nem uma formiga? Nem um menino formiga. Nem uma formiga quimera? Nem... Uma formiga atômica? Na vibe, é isso, mano. É, treta, você quer me ferrar, né? Ant-Man, o Homem-Formiga. Vai lançar esse ano? A Vespa. Será que vai aparecer ela no filme? Do Ant-Man? Sabe quando ela vai aparecer? Quando a gente vê o trailer dele. Não, mas ela não aparece. Então não vai aparecer! Não, parece que vai contar a história do segundo Homem-Formiga, não é? É. Não é do primeiro que faz a roupa pra mulher dele, que mata a mulher dele. Mata não, que bate na mulher dele pra ele até expulso dos Vingadores. Spammer do HQ! Tudo com E no final, percebeu? Cara, é Spammer do HQ. Esse HQ, quem não leu, tem mais de 20 anos. Não. Não? Não. Não chega a ser de 20 anos, velho. Quantos anos tem? Eu tenho 20 anos. Você? 26, você tem. Tá bom, eu tenho 26. Eu tenho 26. Eu escutei a idade do cara. Não sei. Ele fala pra mim, tem 26. Não, não é 27? Tipo, tá, eu não sei quantos anos você tem, mas eu coloco esse número aqui, tá bom? É que eu lembro que você falou mais ou menos isso. Ah, tudo bem, então. Há quantos anos atrás? Há 2. Há 15 anos eu tenho 27, tipo... Não! Você não envelheceu? Como? E fugindo do assunto de novo. Né? Fica falando de... Fica como falando de aranha. De vários anos. Quem que falou de formiga aqui? Foi você, cara? Com 365 dias. Dentro dos anos... Na verdade, quem falou de formiga foi você. Ele falou de mosquito. Vespa. Mas vale. É, vespa. É um vespa. Não, tem uma diferença violenta. Desculpe. É, essa hora não dá pra... Mas então... Nós vamos assistir... Vamos! Não juntos? Yes! Yay! Não juntos. Ouça bem. Não juntos. Se tiver junto, um lá no canto, outro aqui e outro ali embaixo, certo? Essa é a ideia. Pô, essa de cara pra baixo, ele fala bastante. Não, cara, escuta. Eu odeio ficar muito embaixo no cinema. Eu sempre pego as últimas fileiras. Não, você vai lá pra baixo, você fala bastante, então você não atrapalha a gente. No cinema eu fico quieto. Aham, eu que digo no Cavaleiro Zodíaco, eu não cava um pouquinho, um minuto. Ah, Cavaleiro Zodíaco, cara, foi um bom filme? Foi. Sinceramente. Eu já falei, as únicas partes que eu não gostei, tirando isso, o filme foi legal. Quais foram as partes que você não gostou? Agora eu quero saber, que eu tô curioso, velho, realmente, de boa. Ah, o Saga. A transformação dele. Mano, é aquele... Tirando isso, e uma teve algumas falhas. Uma... Leão. Mas foi até que legal. Leão, ficou da hora. Coisa ficou da hora de Leão, cara. Não, mas aquele comecinho que ele aparece, foi meio... Foi Leão? Sagitário. Sagitário. Não. Sagitário é irmão dele e tal. Não, aquele o Leão cara, que ele aparece tipo, que tentando. Ele bate no... No... Em todo mundo. No todo mundo? É, eu ia falar no nome de cada um, mas ele aparece lá e bate todo mundo antes de ir pro templo das 12 casas. É, o do Leão. O Leão. É. É. Aquele comecinho foi... É, aquele não é o começo. Mais ou menos. O que eu acho bizarro é, tipo, a menina, tipo, faz aniversário, o mordomo dela, barra motorista, barra tudo, né? Começa a falar um monte de coisa pra ela. Aham, tô anotando aqui, tá bom? Ele começa a explicar sobre toda a mitologia e começa a enfiar a mitologia agora abaixo dela, tipo, mano... Por que não ensinou isso antes, né, aos pouquinhos? Por que não vai devagarzinho, com calma, violência, amiguinho? Não, tipo, realmente, é muito absurdo. Tipo, ela começou 5 anos, começa a ensinar um pouquinho, tal, da mitologia e tal, depois, tipo, vai contando um pouquinho de cada história. Faz ela se interessar pelo negócio e fala, oh, que da hora, vai que ela virasse uma história. Uma historiadora depois, sei lá, vai saber, né? Só que essa parte achei estranha. Máscara da Morte. Não tem o que falar. O Jack Sparrow pegou a armadura de câncer. Não. E foi pra lá, velho. Se o Jack Sparrow estivesse lá, ia ser melhor. Ele tava bêbado. Jack Sparrow bêbado ia ser melhor que aquela Máscara da Morte. Aquele. Não, respeitemos o sexo. É, apesar de... É, tá bom. E eu fiquei com o nó da Afrodite. Porque ficou foda, tipo, visualmente. Mas só que... não apareceu. Ah, tipo, foi ser uma cena, não sei o que. Oh, grande mestre. Pim. Morreu. É, não apareceu. Foi a posição mais rápida de um peixe. E aquela fórmula do Power Ranger que todo mundo deu poder. Que virou uma super braço no Seiya. Uma coisa que eu defendo do filme é que realmente, tipo, ele coloca uma coisa que o desenho não colocou. Não é que não colocou. O desenho quis tomar esse caminho. Cavaleiros de Bronze não chegariam realmente muito longe nas 12 casas. E realmente eles não chegaram. Chegou que até... Escorpião? Não, nem escorpião. Tem escorpião. Passou escorpião. Passou escorpião, né? Não, os escorpiões estavam juntos já. Estavam dois juntos. Tava Capricórnio e escorpião. É, dando pô... escorpião que eles chegaram. Tá. Depois no escorpião eles liberaram tudo o caminho que o leão ele se libertou do trânsito dele e tal. Depois ele chegou loucão assim. Porque meu, tipo, realmente o nível dos caras é muito gigante, cara. Muito gigante. Ah, cara, mas tipo, eu defendo mais o anime nesse caso. Tipo, eles teriam chance de chegar mais longe. Porque o anime montou isso que teve os cavalos de prata, aí não sei o que, aí fala, ó, falta tequinho só de experiência pra vocês conseguirem bater nos Dion. Ah, verdade? É. Só que não tem mais ninguém pra vocês bater, desculpa. Mas eu achei meio tosco, digamos, aquela luta lá do Aquário contra o Yoga. Bonito foi. Pra mas caramba, como que foi levada aquela luta? Faltou alguma coisa ali pra poder levar aquela luta. Foi meio jogado. Realmente, ele foi jogado pra aquela casa e tal. Tanto no anime quanto no mangá. Não, mas... Foi tudo nesse naipe. Tipo, ah, caí aqui. Opa, oi. Cavaleiro. Tipo, tinha aquele plot anterior pra meio que levar ele até aquele ponto. No filme não tinha aquela estrutura, aquela base. E não teve o Shun abraçando o Yoga, né? Mas no mangá também não tinha. O anime tinha. É, no anime. No anime foi meio enviado isso. Olha só, ó, o preconceito. Fala de anos, depois fala de... Ah, meu Deus do céu. Vamos pro terceiro trailer, pelo amor de Deus. Então agora é o nosso terceiro trailer escolhido por... Lucas, que é o Mad Max. Porra, o que você achou do trailer? Interessante. Você já tinha visto os outros Mad Max anteriormente? Tem três, né? A trilogia, né? Se eu ouvi, eu não lembro. Como dizer assim, os antigos eles eram um filme... O primeiro filme é um filme que ele mostra o mundo indo pro cacete. O segundo já mostra um mundo pós-apocalíptico. Mas mostra ainda aquele mundo... Começando a ser pós-apocalíptico. Tipo, é bem aquela transição. Você vê muita estrada, muito mundo ainda humano ali que foi destruído, mas ainda continua lá. E no terceiro que você vê mesmo a destruição do mundo. Você não, parece que não tem mais aqueles traços de civilização. Na minha opinião, foi uma mistura muito do segundo e muito de... Não só do segundo, quero falar assim. Eles fizeram a mesma coisa. Se der sorte, a gente acha depois aí o trailer. Do Simulador do Futuro, Gênesis. Quem mais trailer já? Pronto, acabou. Que eles também deram essa misturada em todas as ideias dos três filmes. Do passado, tudo. Ele deu tudo essa misturada. Eu tô achando que o Mad Max fez isso. Pegou a história dos três filmes, que se você ver de novo, você vê que não tinha tanta história assim. Não tinha nem um pouco de história. Tipo, o Mad Max se baseava em mundo pós-apocalíptico, carros... E o herói lá matando todo mundo, destruindo vários carros. Tipo, plot mesmo, se você for ver assim, pegar assim, tintim por tintim, não tinha tanto plot tão bem elaborado. Então eu acho que eles vão pegar, mixar tudo pra fazer uma história mais pesada agora nesse novo. E poder desenvolver pro próximo, pra continuações, se der sucesso, entendeu? Mas puta que pariu, que trailer foda. Tipo, ele mostrou tudo que era do Mad Max. Aquela parte do cara fudido, ele correndo assim, tipo, fugindo lá da turma, lá, aquela turma louca perseguindo ele. Aquela turma com aquelas máscaras, aquele jeito horrível. Aqueles carros todos estilizados, com um espinho, com tudo que tem coisa lá, cara. E tipo, eles colocaram muito mais recurso naqueles carros agora, por causa da tecnologia. E ficou foda pra caralho, mas eles mantiveram o padrão de antigamente. É um retrofuturista quebrado. Isso! E a forma das explosões daqueles carros virando, capotando, explodindo, ele matando, foi muito foda. Promete bastante. Luke, quer adicionar alguma coisa? Não. Você vai assistir o filme? Não sei. Sim, pelo trailer não te animou a pegar, não, vou assistir. Yeah, não. Não, que tipo assim, vocês se animaram mais porque vocês lembram dos outros filmes. E eu, como eu realmente não lembro, então eu já não me animou tanto. Ah, tá. Esse eu acho, eu espero que eu vá assistir no cinema. Vai ser uma sessãozinha tranquila de assistir, eu acho. Não vai ter criança. Né? Não vai ter criança. Não vai pegar a sessão das 10, né? Não. Lembrei do SBT agora, a sessão das 10. Tinha isso, cara. Ele tinha isso, a sessão das 10. A sessão das 8, depois a sessão das 9, depois a sessão das 10. Pior, cara, olha só. Chama o Mad Max? Chama o Mad Max. Ok, então. Então a gente vai agora pro nosso quarto trailer. Do nosso quarto trainer. O quarto. O quarto. Não um quarto. Parei. Com vocês dois sentados na mesma cama. Não é sugestivo. Mas então, nós vamos falar do que, Wesley? Iron Sky, The Comet Racer. Quem já viu o primeiro Iron Sky vai se lembrar de nazistas nos tempos atuais, tendo uma base na Lua e fazendo vários OVNIs pra com isso ter uma segunda guerra. Uma revanche pra tentar dominar o mundo. E não conseguiram. E não conseguiram. E puta que pariu. É um filme com plot merda, mas é muito legal. É muito bom aquele filme. É um filme que dá tristeza no coração. Dá uma tristezinha. Já tinha visto algum? Não. Recomendo que você veja. recomendo que você veja junto com Sharknado. Não, guarda Sharknado, fica guardado, que tem um recado no final pra dar pra uma pessoa. Tem que ficar no podcast, por favor. Então, esse Ares Sky 2, pelo trailer, parece a presidente dos Estados Unidos indo pro Alasca, digamos, tipo um lugar cheio de neve. Depois ela chega num outro mundo, um mundo dentro do nosso mundo, tipo... É, qual que é o nome mesmo? Onde que a turma falava que tinha dinossauros e tudo mais, tipo... Mundo Perdido. Mundo Perdido, isso, tipo Mundo Perdido. E vou lá encontrar Hitler. Em cima de um T-Rex, que é a cena. Que vai... Hi, Hitler! O T-Rex. É um negócio muito trash, velho, mas vai ser bom por ser trash desse jeito, cara. De boa. É isso a graça do Iron Sky. Não é pra ser um filme bom. Eles falam, vai ser uma merda, mas ó, vai ter essa ação aqui, vai ter esse negócio aqui, ó. Vocês querem ver? É um filme idiota feito por pessoas idiotas. Por isso que a gente gosta. Posso chegar na pergunta já? Pode. Você vai assistir, Luke? Vou. Você vai assistir? Com toda certeza. Aí viu como que é um filme idiota feito por pessoas idiotas? A animação dele falando que vai assistir. Tá hiper animado. Eu vou. Só por ter um T-Rex e Hitler em cima, já vai ser foda o filme. Ó, na referência do nazismo, ó. Três já, hein? Três já. Bota, ó. Eita, que eu pago. Eu vou assistir, eu vou assistir quando eu sair num DVDzão, alguém emprestar pra mim. Não vai sair no cinema, certeza. Mas eu vou assistir, sim. Sem tanta animação que nem o Wesley, mas eu vou. Alguma coisa adicionar? O que acharam? Nada? Eu achei muito estranho a mão da mulher lá, da presidenta. Porque ela é tipo uma... Como fala? Dinossauro. Dinossauro é tipo uma reptiliana. Tipo, eles catar... Uma doppelganger? Ela não, toma... É, tipo, ela é uma... Humanoide saurípede. Um bagulho assim. Tipo, ela é uma dinossauro híbrido com humano, saca? Mas tipo, ela seria mais ou menos como um doppelganger. Ela toma a forma de uma humana, mas na verdade ela é outra coisa. Pode rodar também. Mas acho que não vai ser doppelganger que eu vou colocar, mas é isso. Sim, tipo... A mãe dela é tipo um dinossauro. Seria escroto pra caralho. Ou é a experiência genética dos nazistas. Ou a mãe dela deu pro dinossauro. Fiquem com essas dúvidas, qual é a menor opção, e falem pra gente, por favor, o que vocês acham? Se você acha que a mãe dela deu pro dinossauro, digite 1. Se você acha que foi a experiência dos nazistas, digite 2. Se você acha que foi que ela é uma doppelganger, digite 3. Se você não acha que é porra nenhuma, não digita nada. Se você quer mandar a gente se fuder, digite 5. Essa ligação será cobrada com 32 centavos mais impostos. Mas então é isso, Iron Sky The Coming Race tá aí 2015 prometendo. 2016 isso daí. 2015 o trailer. É, o trailer de 2015, mas o filme vai lançar 2016. Tá tão inteirado, tá tão animado que sabe até quando vai sair o filme. É que tava no trailer, você não prestou atenção? Não, eu tava vendo um dinossauro, você já prestou atenção no, nas letrinhas? Tá de zoeira, né? Pareceu bem grande. Tá na tela pequena. Tá bom. Mas é isso, nosso quarto trailer e vamos seguindo. E nosso quinto e penúltimo filme dessa podcasta. Trailer de podcasta, já? Já. Estou alemão nessa parte. Já. Depois do Iron Sky. Porra. Ele vai virar nazista. Não, não posso. É você que está chamando os outros de negão. É, chamando os outros de negão, não? Quem disse? Você. Cadê a prova? Tem duas testemunhas. Mas cadê a prova? Ele cravou. Não gravou, não. Você fez Enem? Tá? Não. Então você não tem prova. Acabou. Eu vi, vamos falar. Eu vi o trailer do Vingadores agora. Sabe quando o Bruce tá atrás das grades, depois ficar os olhos dele ficar verde? Eu vi agora o Luke ficando igual. Vai despertar o Hulk depois dessa piada. Tipo, eu vi os olhos dele em volta assim brilhando de verde, aquele verde fluorescente. E eu sou tipo um power-up do Hulk. Sacou? Nossa, cara, se você estivesse perto do Hulk, sem zoeira, você ia dar muito poder pra ele, porque ele fica mais forte quanto mais bravo, não é? Então, você ia deixar o Hulk muito puto, mano. Superman deixar um... aqueles pontos na orelha do Hulk. É, com ele fazer piada. Hulk! Tipo, colocar a mão na cabeça assim e ia começar a dar aquele grito dele. Ele ia arrancar alguém, né? Sai daqui! Hulk Smash! Hulk Smash! Ia me caçar, velho. Tu tá louco. Problema isso, velho. Mas, vamos depois a gente fala do Vingadores. Vai saber se a gente vai falar ou não até o final. Mas o trailer que eu escolhi foi o Sétimo Filho. Vou traduzir essa bagaça. Em inglês fica? Seventh Son. Em italiano? Não sei. E em português? Sétimo Filho. Que? Não, nada. Como que é? Não. Repete. Repita, por favor. Não. Mario, ma que pede. Faz igual o italiano na Globo. Ma che settimo figlio. Fala assim. Ma che settimo figlio. Oh, ma pipino, meu bambino. Seu pepino? Bambino. Pampino? Bambino. Pampers? Uma agressão com o apresentador aqui, bagulho, galera. É, não é mais editor. É, o problema. Eu sou o dono da bagaça, só isso. Eu sou o dono da bagaça, não deu nada. É que beleza. Você é o que edita. Ah, bom saber. Mas você vai ter que editar tudo isso que a gente zoou agora. Não, deixa. Eu só deixo bem em destaque que você falou pepino. Falei bambino. Não, pepino. Esse tênis. Mas então, a gente tá enrolando aqui e vambora. O sétimo filme, cara, parece ser um filme assim, fantasia medieval, fantástica, fantasia medieval, fantástica, ok. Eu vendo um cara que é o escolhido, que tem que derrotar a Julianne Moore, que consegue, que é uma mulher tá da hora ainda, e que consegue se transformar num dragão foda. Esse é o resumo do trailer, pra mim, você, Luke. Pra mim, você resumiu a mesma coisa. Pra mim, o resumo é que é o estilo que eu mais gosto. Tipo, eu sempre gostei desse estilo de fantasia, de um Terra-média, digamos. Filmes, geralmente, desses estilos, geralmente são bons. São muito bons. Essa ideia, assim, de cavaleiros, de magos, essas coisas, assim, bem de RPG, é algo que eu sempre gostei muito. E, tipo, o cara vai ter o senhor lá mais velho, vai ter todos os clichês. Vai ter o cara mais... vai ter ele sendo escolhido e ele recebendo essa notícia, recebendo um colar lá. O treinamento, apanhando no treinamento. Recebendo um treinamento de um ancião. Esse ancião, pelo jeito, vai morrer alguma hora, vai ficar bem ferido, depois ele vai ativar um poder dele. Vai ter a mocinha em perigo. Não tão em perigo, mas vai ter uma mocinha lá que ele vai dar aquela apaixonada básica. Isso me lembra Eragon, um filme. Cara, não um livro. Isso me lembra qualquer filme desse estilo. Eu lembrei de Eragon porque foi ruim. Verdade. Truth. É, um ponto. Tipo, seguindo essa linha, meu querido, tchau. Esquece, assisto metade do filme e vou dormir. Mas, cara, aquele monstro que aparece lá no meio da estrada, eles estão viajando. Ele foi racista com um negão? Né, ó que mancada. Não, o personagem negro lá, da história, ele... Agora é personagem... Ele não foi ele que fez o Guardiões da Galáxia? Não. Foi aquele ele? Lá que vai lá, conhece, você está preso. Estrela primeiro. Foi, é o que primeiro que aparece lá quando ele tá no templo, que ele fala, eu sou o Senhor das Estrelas, depois. Quem? Não é sim, lembrei. Que até o final, o cara tá no final ali, nos outros finais ele ainda tá ali, né? Certo. Sem silêncio, gente, vamos falar. Mas então, aquele músico que aparece no meio da estrada. Ele começa a falar, depois ele para e fica. É que eu comecei a falar uma coisa e vocês me interromperam. Falei daquele monstro que aparece no meio da estrada e começa a destruir tudo, depois o velho lá fala, corre! É o ogro do mal. É aquele ogro. Depois aparece os dois caindo na cachoeira, o escolhido e esse ogro, ele enfiando a espada. Acho que vai ser meio na linha de história medieval genérica, vai ter, só que pelo menos combates estão prometendo bastante. O combate vai ser uns combates bons, pelo que eu entendi. Aparentemente o plot também vai ser bom. Tá mostrando uma boa fantasia ali naquele mundo. Um mundo bem construído, com sua cultura, com seu estilo, sabe? É, só que, tipo, na história mesmo deu mais detalhezinhos. Não precisa falar tudo. Ah, o que o vendedor de ameixa cagou hoje de manhã? Não precisa. Mas... ameixa? Pode ser que não. Ele vende ameixa e não come. Aí, viu? Vai você errado. Ou arroz, ou também. Feijão e... sei lá, cereais e tal. E milho. O que você acha que o vendedor de ameixas do filme... cagou hoje de manhã, quer dizer, na manhã que passou ele o filme. Cagou. É, deu opinião, pelo amor de Deus. Bolinhos de cereais. Bolinhos de cereais, esse é novo pra mim. Bolinhos de cereais. Seria um novo formato pras barrinhas de cereais? É que é Terra-média, né? É aquele genérico antigo. Ah, tá. Isso é meio bizarro agora. Você vê, esse moleque tá falando muita coisa bizarra, né? O editor vai tá louco, cara. Tá doido. Mais alguma coisa a adicionar? Eu vou assistir esse filme. É, eu falei antes da pergunta. Né? É. Tá dormindo já. Não. Só pode. Não, eu quis falar antes mesmo. Você vai adicionar que você vai assistir. É, eu vou assistir. Com certeza. É o estilo que eu mais gosto, como eu já disse. Parece ser muito bom, assim, até a parte de magia, pelo que vai mostrar, tipo... O mundo não vai ser focado em magia, mas vai ter algumas situações de magia muito legais, pelo que mostrou até agora. O colar dele, pelo jeito, é mágico. Entendi, entendi. Luke! Vai sim? Eu vou. Só vai. Tá bom, eu vou. Tô indo. Vai, tchau. Aí... Eu vou também. Eu me interessei. Então, uma outra vez, a gente tinha visto já esse trailer e deu a caneca que apareceu ele aí e falei, beleza, vambora. É isso, esse é nosso quinto trailer de filme, que não é filme, é trailer. O Luke tá olhando com uma cara pra mim, tá certo, isso aí mesmo, isso aí mesmo, vagão. Então, já voltamos com o nosso último trailer. Nosso último trailer de hoje foi escolhido pelo Luke, que é Jurassic World. Luke, por favor. Do Jurassic World, puta cara, isso aí é da hora, que traz aquela lembrança do Jurassic Park quando você era criança. Tua parte tem uma saudade, uma coisa boa, que é foda. Cara, esse filme tá com promessa, muita promessa, o pessoal tá com muita expectativa sobre ele. Só que eu vi no trailer, como eu disse pra vocês aqui em off, que esse trailer se resume a praga de mãe. Velho, eu já explico daqui a pouquinho. Pra mim, esse filme tá muito pela nostalgia, mais do que pelo filme em si. Eles estão se baseando muito pelo que tem de base de fãs já antigos, assim, pessoas assim com saudade desse estilo, pra poder fazer o filme, do que realmente assim criar alguma coisa nova. Porque como eu tava comentando em off, uma coisa assim que eu vi até no Jovem Nerd, que eles falam do que de vez deles colocar nos avanços que teve na parte de dinossauros descobertos e tal, eles falaram que conseguiram desenvolver os primeiros dinossauros geneticamente modificados e fazem o que eles quiserem agora com o dinossauro, qual que eles quiserem. Porque eu acho que o grande desafio desse Jurassic World, eu ia falar um parque na hora, mas o grande desafio dele é trazer quem já assistiu e trazer novos fãs pra franquia. Franquia considerando que esse não seja um reboot, seja uma continuação numa linha temporal diferente, vamos dizer assim. Ah, aconteceu tudo certo, Deus, deu tudo certo, beleza? Beleza. Então, uma coisa que eu fiquei na dúvida, será que é na mesma linha do tempo dos primeiros filmes ou é um outro mundo, alguma coisa assim? Porque se for na linha do tempo do primeiro filme, do primeiro, segundo, terceiro, eu acho que esse parque não ia fazer sucesso não. Porque teve aquele T-Rex em Nova York, teve várias assim situações assim que os dinossauros foram revelados ao mundo e deu merda. Acho que é porque aquele cara que aparece em Tânia, se for o problema, lembra um moleque que apareceu já no Zoo Jurassic Park. Tá, se não tem que... Pode ser que seja na mesma. Então, porque, tipo, se é no mesmo mundo, aquele parque de dinossauro não ia pegar. Pelo que... Pela história regressa. Sim, sim. Se for no mesmo mundo e todo mundo tiver uma cabeça muito aberta, o parque abriu e fez sucesso. Mas eu acho que não. Depois do segundo. E teve o terceiro que não teve nada a ver, cara. Mas, cara... Por que eu falei que resume-se em praga de mãe? No começo do trailer, a mulher fala, se acontecer alguma coisa, corra. O filme resume-se a correr. O filme inteiro, o moleque deve estar xingando a mãe dele o filme inteiro, velho. Filho de uma égua falou que eu vou correr. Eu falo, não, tranquilo, mãe. Que isso? Não tá acontecendo nada não, mãe. Pode ficar tranquila. Aí chega o filme inteiro, correr 2 horas e meia seguidas. Chegar nos seus braços e falar, mamãe, eu te adoro por dentro. Sou filho de uma égua. Por que você falou isso no começo do filme? Mais alguma coisa adicionar os dois? Pegaram um ator que já tava fazendo sucesso, que é de Guardiões da Galáxia, o protagonista lá. É, o Star-Lord vai lutar contra dinossauros agora. Ele não largou mão de ser... Tá no espaço, vai lutar contra dinossauros, isso é bom. E ainda, além disso, fizeram a mesma explicação, pelo menos aparentemente, do primeiro filme, que eles pegaram o DNA de mosquitos em âmbar. Manter o plot, não o principal, mas a base da história, foi muito pra nostalgia também. Sim. Eles podiam desenvolver qualquer outra coisa, né? Os caras quiseram manter a mesma coisa. Sim. Aí alguém chega pra mim, ah, mas é claro, dá pra fazer isso, não tinha outro caminho pra fazer isso. Não sei, por isso tô falando tinha. Que... Tinha, até tinha, mas foi bom ter mantido. Parênteses aqui, tetinha? Até tinha. Muitas? Hulk, esmaga. Não, foi com você, não foi comigo. Eu tô vendo só raiva, fudida, pelas piadas ruins dele. Não. Não são piadas ruins, ouvintes. Só não são boas. É aquela condição, você não pode perder, ele não pode ganhar. De no caso, Pinta, sua piada não vai ser boa e ele não vai gostar. A pergunta que vem, você vai assistir? Eu vou assistir, mas não no cinema. Vou deixar tipo... Vai piratear, que feio. Não, vou esperar. Olha, esse podcast tem uma coisa... Tá politicamente incorreto. Poeticamente? Poeticamente. Já é poético ser incorreto, saca? Não, esse filme é aquele filme que eu vou fazer assim, ó. Esperar sair na televisão. Nossa senhora, nem pra uma alugadinha, nem pra buscar um não, Blu-ray. Sair, tipo, depois de 10 anos que sair, você vê. Não, sair na televisão, não falo TV aberta, eu tô falando tipo... Telecine, SBT. Vamos por aí, Telecine. 3 anos eu conheço meus filhos. Há um ano, dois. É mais. Cara, mas realmente eu não tô com tanta vontade de assistir filme. Tipo, eu quero assistir só, mas tipo, se alguém alugar, eu assisto de boa. Mas eu não vou no cinema pra assistir esse filme. Com certeza, não vou. Você vai esperar passar no SBT, olha só. Não vai passar no SBT. Então, se não assistir, olha só. Passar na Record. Imagina a Record passando de Jurassic World, velho. Isso é muito foda. Eles iam cortar putão de coisa. Que dó. Luke, você vai assistir? Vou, mas eu não sou hipócrita. Eu assumo. Vou assistir na internet. Não, mas é verdade. Eu não tô nem afim de procurar na internet, sabe? Hipócrita. Eu não tenho o que dizer sobre isso. Desculpa, eu não tenho o que dizer sobre isso. E você, Pinta? Eu vou assistir. Eu não vou assistir no cinema. Eu não vou assistir na internet. Eu assisti quando passar na Globo, que é um na canal certo. Na sessão da tarde, quando passar. Porque vai passar. Eu tenho tudo sorte. Vai passar. Será que vai passar na sessão da tarde? Vai passar. Não, porque ela só passa Lagoa Azul. É, Lagoa Azul e filme de cachorro. Filme de Willy. Fruinho tá passando ainda? Tá, eu fui assistir atrás. Tá de zoeira. Tá passando? Será que eles vão parar de passar Lagoa Azul? O sucesso é a sessão da tarde, velho. Essa geração não viu ainda. É? Sério, eles fazem por mas, geração. Oh, mas Lagoa Azul é um filme muito tenso que não era passar na sessão da tarde. A Lagoa Azul ou o Retorno da Lagoa Azul? Os dois. Mostra os seis da menina. Doi? Isso aí é pouco. Não, doi? Mas tipo, entre aspas, pela censura, sabe? Que eu digo. É que as crianças hoje em dia são meio bibinhas, né? É, mas tipo, na nossa geração não tinha isso. Era a TV Manchete passando putaria. No meio da tarde. Pantanal, novelaço, todo mundo gostava. Mano, uma hora da manhã de sábado. Não, não, mas tipo, você coloca aí nos anos 90, começo dos anos 90, por aí, no até o final dos anos 90, não era você esperar uma hora da madrugada. Às 3 horas da tarde já tinha coisa assim, tipo peitinho na televisão, já tinha essas não coisas. Não é da geração da banda uma hora da manhã. Eu sei, Emanuele. E outros. Ah, Emanuele. E morreu, né? Um ano atrás. Não sei, não fiquei procurando saber da vida dela. Não, eu vi na internet. Morreu. Pensa quieto. Porque eu ia falar que teve mais de uma Emanuele. Teve, eram várias Emanueles. Várias. Além da... Emanuele? Da... Que fazia papel tipo, nos filmes da Band. Teve uma mais morena, teve outra loira em outro país. Tipo, são várias Emanueles. É uma série gigante de vídeos, cara. É gigante. Você assistiu quantos? Pior que assisti poucos, assisti alguns da Band e assisti um que foi por fora ainda. Você ia achar essa Grey? É, tô colocando em dia. Colocando em dia. Ela tem muito material. Muito material, só que quer pesquisa. Profundo, você tá lá concentrado, você fala, pô, eu assisto o vídeo quando eu leio o livro dela. É, mano. A gente fala essas... Eu não sei porque o livro dela tá tudo colado. E é isso, ouvintes. É isso que a gente tem que passar. Ainda bem que eu não leio livros. Mano, bem. Não esquece. Ideias idiotas sobre isso. Ideias idiotas. É, normal, gente. E essa foi a nossa análise de trailers. Ele cortou você. Ok. quer apresentar? Eu deixo, vai apresentar, pega aqui o gravador, vai lá. Ele pega de novo, né? É, vai lá. Vai não, eu só fiz isso. Não, vai lá, não, vai embora. Vai lá demais. Vai, tô aqui, ó. Pega aí, vai lá. Não, obrigado. Tô aqui. Não, vai, obrigado. Fala, não, obrigado. Fala agora. Fala agora. É. Fala você, ô filho da mãe. Filho da mãe. Pronto. Te falei. Tá bom. E fala pra mim falar um negócio. Eu não entendo essas pessoas que pedem pra mim falar alguma coisa. Eu não entendo isso. Qual que é a necessidade de vocês? Querem ouvir minha voz? Mas, muito obrigado a vocês que ouviram até agora. Muito obrigado ao editor por ter editado isso tudo, porque vai ser um trampo. Detalhe, o Ezra que falou pra gente zoar passando pra te fuder. Foi. Detalhe, você sabe que mesmo se eu não falasse isso, ia ter zoeira pra te fuder. Não. Não, porque a gente não sabia que você ia editar. O Ezra que mencionou que era você. Não, foi o Pinta que mencionou primeiro. Você falou, não vai ser você mesmo que vai editar, né, Pinta? Não, mas o Pinta, ele começou falando, não vou ser eu que vai editar. Eu falei, é mesmo, não vai ser você, vai ser o Matheus. Então foi só, você que editou ele. Mas o Pinta já sabia. Só ele. Vamos acabar esse podcast, pelo amor de Deus. Pra quem me chutar? No joelho. Não! Olha, antes do primeiro round aqui... Eu sei. Antes do nosso primeiro round presencial, então, vamos dar tchauzinho, amiguinhos. Tchauzinho, Luke. Tchau. Tchauzinho, Wesley. Falou! Tchauzinho, Fabrício. Tchau, Fabrício. Vai, planeta! Vai! Fogo! Vai, água, já que tá assim nessa vibe. Vai, ar. Terra! Vai, coração. Isso ficou bem pra caralho. Puta, como é? Vai, coração. Esse é um cantor dos anos 90, brega, velho. Então é isso, vai planeta, é isso aí, faça levar o cosmos nos nossos corações e bye! Tchau! Tchau, tchau! Pronto. Água, fogo, coração. Faltam mais elementos. Terra. Faltou ar também. É que você apontou pra você? É, o microfone tá meio zoado. Ele tá indo e voltando, é muito estranho. Ele tá indo pra cá e pra lá. É meio triste isso. É um bug. Controle? É um bug. É bugado? É. O editor tá triste com isso. Não tá sabendo como. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Não sei essa música. Gira, gira, giraia. Isso porque a gente ia falar de trailer. Ok? Vou falar de música. Você acabou de fuder com ele que ele vai ter que tirar isso na edição. Ou ele deixa. Não, isso aqui vai ser editado por um amiguinho nosso, né? Ah, o Matheus, verdade. Ah, então vamos fuder bastante. Vamos fuder! Vamos fuder, editor! Pô. Você ficar pulando na cama achando que contra o homem não é legal. Essa e coloque isso no crédito final. A cena foi a seguinte. Não fala da cena! O Wesley pulando numa cama, falando, vamos foder o editor. Falei, desculpa, ó, Matheus, tá aí o arquivo, faz o que você quiser com ele. Eu, se fosse você, colocava porque ele queria falar pra te fuder. Não é por nada, não. É só um conselho. Ó, faz com o seu coração, manda. Você sabe quem que é os mais... Você sabe que os piores são o Luke e o Pinta. E eu tô quieto, você falou alguma coisa? Eu não falei nada, até agora quem tá falando é o Wesley. Os quietinhos são os piores. Como que história é essa dos quietinhos são os piores? Diz pra mim, como que é assim? Eu sou eu que sempre te chamo de idiota, é o Wesley. Olha só, que tristeza no coração. Chama ele de viado. Mas eu chamo na cara dele. Eu também. Então você também chama ele de viado, aí se fudeu mais ainda. Mas você chama mais. Porque ele gosta, ele é safado. Olha, você já tem um extra gigante, cara. Fala pra você. Cara... O melhor extra foi o nosso falando do Bowser. Véi, foi muito bom aquilo. Puta, o melhor que existe é o Tekken 98, né, Wesley? Tekken 98 é lenda. Tekken 98 é vida! Mas eles não sabem a história do Tekken 98, né? Você não publicou. Mas você pode contar. Não. Segredo de Sado. A gente tá fazendo isso só porque eu não vou editar, né? Puta, que mancada, velho. Vai, vamos que começar. Dó. Mas, mano, deixa isso daí, se dá uma editadinha, tá? Faz uns esqueminhas. Eu vou confiar, confio em você, boy. Vai lá, confia. Se fizer ruim, a gente empata em você. Nada demais, sem pressão. Relaxa, relaxa, que dói menos. A porrada. Ou não, pera aí. É, sim. Agora deixa quieto, continua. Pronto. Aí que ficou feio, ficou. Filhos da puta.